O Rio de Janeiro é legal. Tem sol e garotas de biquíni na praia. Mas eu só vejo isso no verão. A cidade é maravilhosa, mas também é perigosa. E por isso eu não moro em definitivo. Em São Paulo foi onde eu nasci e cresci. Só que agora, como viajo muito, nessa região eu não paro mais lá. O Rio não é a minha cidade, e São Paulo que era minha não é mais. Todo dia eu pego a ponte aérea. Eu viajo pela cidade em busca de oportunidade. Eu moro em São Paulo. Hoje em dia não sei mais. Viagens entre Rio e São Paulo me deixam sem rumo e me deixam sem lar. Eu vivo na ponte aérea. Minha casa é a ponte aérea. Ponte aérea. What are you doing, Asia?